35, 73, 0, 80, chegada, bom que entrou hoje a Lagoinha, para que você está chegando. Autorizado, pro de bom, para que você está chegando a bom. Controle Alpendre 5.7 vai atingir 8.000. Descem, mantenha 2.000 pés, completa a via chegada 1018. Pode estar visitando o localizador de 5.7. Descendo para 2018, vai reportar 3.5.7. Ponto de espera, dá 1-0 para o Romeu 25. Escuna, linda cola, pista no 0, vento 1, 70 graus, no menos. Aqui é a cola, 1-0. Rename 2 Kuna, decolado 540, controle 119, decimal 8. Decolado 540, controle agora 198, obrigado, bom dia. Controle Salvador, Oceané 62, segundo, bom dia. 6251, contato radar, colagem, atenção, 360. Controle Salvador, bom dia, Oceané 6251. 6251, contato radar, suba e mantenha nível de voo 360, vigilância. Vigilância para o 360, 6251. Possibilidade de Badael? 6251, mantém o perfil. Mantendo o perfil, 6251. Controle 3597, estabilizou na ILS. Chama Torre, engano 18, decimal 95, 3597. 1-1895. Torre Salvador, bom dia, 3597. 3597, bom dia. Feito 170 graus, 159, 38, pouso, visto no 0, checa 3. Baixado, travado. O 3597 está com o trem baixado, travado, confirme o vento? 170 graus, 149, livre pouso, 3597, pistão 0. Sim, tem livre pouso, 3517, solas 45, livre à direita, taxi Alfa Juliette, botão 04. Alfa Juliette para 04, 3517. Grupo 5 a 40 aqui. Livre desvio. O estado de desvio vai tomar retorno da rota, meu Deus. para a frequência 1-2-1-4-5. Chame Recife em 12, corrigindo 3325, 625. Salvador, Rio 5973. Rio 5973, identifique, desça aí, mantenha o nível de voo 050, chegada Mari, em Salvador 28. 050, nível de voo 28, chegada Mari, Rio. É livre. Obrigado. Tomaremos você na frente, Mário. Autorizado ETAP, descida para 2x10. ETAP intercepta a chegada. 1018, acusa o localizador. Ok, com 1018, 2 mil pés, chamaremos estabilizado. Algumas formações douradas nesse setor aqui de aproximação, com a informação. Ok, Cintia. Paulo, Salvador, é o Golfo em Dia Vida, né? Escuta. Golfo em Dia Vida, prossiga. Paulo Salvador, Golfo em Dia Vitor, na escuta. Golfo em Dia Vitor, confirma com recebe. Paulo Salvador, é o Golfo em Dia Vitor, na escuta. Índia Vitor, confirma, recebe a torre. Índia Vitor, está no reboque da posição remota para a posição 2. Golfo Índia Vitor, confirma, recebe a torre. Salvador, bom dia, aqui é o Azul, Alfa X-Ray Hotel. Alfa X-Ray Hotel, bom dia para você. Muito bom dia, o Alfa X-Ray Hotel está no pátio 3, pede autorização de reboque, pátio principal, posição de número 8, infra-aero ciente. Autorizado, reboque, porta do termo, posição 08, Alfa X-Ray Hotel. Autorizado até o fim de 8? Sim, autorizado até o portão 8, reporta no termo. Alfa X-Ray Hotel, reportará, obrigado. Confirmar alguma chuva soberana no momento? Vista na remota. Golfo em Dia Vitor, confirma. Solicitando reboque da remota para a posição número 2. Só sem chuva. Tá, avisou sem chuva. É um setor que está aqui para essa zona também, já está com informação. Muito obrigado, hein? Caramba. Veja, tem aeronaves que se encontraram no reboque, número 43, aguarda para prosseguir, confirma a matrícula do Gol. Matrícula do Gol, Gol, Dia Gol e aeronave da Gol. Gente, guardou. Autorizado? Aguarda, mantém posição, tem aeronave sentido oposto já no reboque, aguarda. Vocês adoram o Rio 597. Completa final, pista 10, torre 1-985-5973. 1895, obrigado. Boa noite. Torre, bom dia, Rio 5973, estamos alinhados, campo agora à vista, baixado o trabalho. 5973, autorizado, pulso, pistão 0, vento 180 graus, 13 nós. 180 com 13, teve pouso para o Rio 5973. India Golf tem autorizado. É bom, é bom no terra. Salô, o azul, Alfex Hotel, espaço tempo do Roboto, obrigado e bom dia. Bom dia, o Golf India Golf na escuta da torre? Positivo, Golf India Golf na escuta. Autorizado, reboque, reporta no término, portão 02. 5973, Foz 1-2, livre táxi, Alfa Kilo, Pato 3, fica atento à sinalização no Pato 3. Alfa Kilo.